Capítulo 19. Por que fundei a revista Christianity Today? No final da década de 40 e no início da década de 50, eu estava muito preocupado com a situação dos evangélicos nos Estados Unidos. Parecíamos confusos, desnorteados, divididos e quase derrotados diante da maior oportunidade e responsabilidade que a Igreja jamais tivera em toda a sua história. Esse peso e essa preocupação já me acompanhavam havia meses, e eu sabia que muitos líderes evangélicos compartilhavam esse sentimento. De certa forma, estávamos praticamente sem liderança, e muitos líderes evangélicos me pediram para convocar uma conferência. Havíamos percebido que o pensamento teológico dentro da Igreja tinha sofrido grande mudança nos últimos 10 anos. Víamos também que a opinião das pessoas sobre Deus, Bíblia, Igreja e a necessidade de um despertamento espiritual havia mudado muito. Grandes segmentos da Igreja tinham voltado à ortodoxia e aos fundamentos evangélicos, e ao mesmo tempo, a religião se popularizara em todos os estratos da sociedade. Nos meus contatos com centenas de religiosos de todas as partes dos Estados Unidos, percebi que muitos deles tinham um desejo e anseio profundo por um avivamento genuíno. Em toda parte havia uma nova ênfase no evangelismo. Milhares de jovens pastores estavam realmente no arraial evangélico, no que se refere ao pensamento teológico e ao zelo evangelístico. No entanto, por mais estranho que pareça, algumas das nossas principais denominações, conselhos de igrejas e outras organizações eram dirigidas por liberais extremistas, que na realidade não representavam a grande maioria de pastores e ministros do país. Mas por quê? Eu estava convencido de que a maioria dos ministros e membros era evangélica, mas não tínhamos um ponto de referência, não tínhamos nenhuma bandeira ou organização em torno da qual nos reunir. Estávamos divididos, confusos e, de certa forma, derrotados. Precisávamos de uma voz nova, forte e vigorosa que nos chamasse à união, uma vez que fosse respeitada por todos os evangélicos, de todos os segmentos das principais denominações. A necessidade de uma revista evangélica. Fui ficando cada vez mais convencido de que precisávamos muito de uma revista evangélica, do mesmo porte que o Século Cristão. Ou seja, uma revista que alcançasse tanto os pastores quanto os líderes leigos de cada denominação, expondo a verdade do ponto de vista evangélico. Esse vácuo que existia nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha precisava ser preenchido. O The Christian Century tem sido a voz do liberalismo teológico nos Estados Unidos há muito tempo. Tem uma influência tremenda. Suas matérias são citadas frequentemente na Time, na Newsweek e em outras revistas e jornais seculares. Seu jornalismo popular e intelectual é leitura obrigatória de milhares de pastores semanalmente. Na minha opinião, no início da década de 50 e até um pouco antes, sua influência sobre o pensamento religioso foi maior que a de qualquer outro elemento dentro do protestantismo. Naquela época, não havia nenhum periódico evangélico tão respeitado. Por isso, reuni um grupo de evangélicos influentes e amigos leais para orar, discutir o assunto e trocar ideias, para buscar a vontade de Deus sobre a questão e para apresentar propostas concretas que pudéssemos desenvolver e meditar em oração. Propus a criação de uma revista evangélica com as seguintes características. Primeiro, editoriais contundentes sobre temas atuais do ponto de vista evangélico. Segundo, cobertura completa das notícias, abordar tudo o que for veiculado pelo serviço de notícias religiosas e ter pelo menos uma centena de repórteres espalhados pelo mundo, enviando o máximo possível de notícias sobre assuntos religiosos. Terceiro, em cada número, pelo menos um comentário de uma passagem bíblica, escrito por um dos nossos maiores comentaristas, com profundo conteúdo intelectual, porém numa linguagem simples e acessível a qualquer leitor. Quarto, pelo menos um sermão evangelístico. Quinto, um resumo do conteúdo de revistas do mundo inteiro para os pastores entenderem o pensamento do resto do mundo em termos religiosos e teológicos. Sexto, uma sessão de ideias e recursos para auxiliar os pastores no preparo de seus sermões. Sétimo, ocasionalmente, uma boa biografia dos grandes santos do passado para inspirar e incentivar os pastores mais jovens. Oitavo, artigos contundentes sobre assuntos relacionados com o cristianismo, como arqueologia, etc. Nono, resenhas de livros, cobrindo não apenas os livros religiosos, mas também muitos livros seculares importantes. Sugeri que a política editorial seguisse essas linhas. Primeiro, pró-igreja. A revista não deveria tomar partido em disputas entre diferentes denominações dos Estados Unidos. Deveríamos ser construtivos, positivos e não anti-igreja. Eu estava convencido de que havia milhares de ministros do Evangelho que poderiam ser ganhos para o evangelicalismo, mas eles não se deixariam conduzir, e ao primeiro ataque virulento da revista contra alguma denominação ou conselho de igrejas, poderia jogar a revista no lixo. Queríamos ganhar a confiança deles pouco a pouco e então, de milhares de maneiras sutis, apontar os vários pontos fracos de algumas organizações religiosas. A revista deveria dar o exemplo do amor, algo em que grande parte das entidades evangélicas falhou ao se envolver em contendas e acusações. Segundo, essa revista deveria ser totalmente bíblica, evangélica e evangelística. Sugeri, porém, que não usássemos o termo fundamentalista nem conservadora. Achei que a palavra evangélica era muito mais adequada e muito menos provocadora. Terceiro, a revista deveria ser não dispensacionalista. Existem milhares de pregadores no país que nos apoiariam nesse projeto, mas não nos apoiariam se nos tornássemos dispensacionalistas. Quarto, a revista não deveria ser nem amilenarista e nem pré-milenarista, mas certamente deveria ser extremamente favorável ao segundo advento. Deveríamos apresentar a segunda vinda de Cristo em toda a sua glória, sem entrar nas diferentes crenças a respeito do milênio. Quinto, a revista deveria defender os progressos sociais e tratar dos grandes problemas sociais do nosso tempo, como a fome mundial, dos problemas raciais, etc. Deveríamos defender os menos favorecidos e os desvalidos, como todos cremos que Cristo fazia, mas sem empregar um viés socialista. Sexto, a revista deveria adotar uma posição política levemente conservadora na interpretação dos acontecimentos. Em outras palavras, a política editorial deveria ser moderada. Eu acreditava que milhares de religiosos seguiriam uma bandeira plantada no centro e depois poderiam ser conduzidos discretamente a uma posição genuinamente ortodoxa e a um evangelismo vigoroso. Sugeri que o nome da revista fosse Christianity Today, o título de um periódico presbiteriano que havia deixado de circular alguns anos antes. Sugeri também que ela tivesse de 30 a 50 páginas, no máximo, e que fosse impressa no mesmo tipo de papel que a Christian Century, que seu jornalismo fosse intelectual, mas expresso em linguagem popular e que os artigos fossem curtos. Já estávamos vivendo numa época em que os pastores não liam artigos grandes e complicados. A revista traça seu rumo. O grupo se entusiasmou e tomamos a decisão de lançar a revista, que se tornou a publicação mais lida entre os líderes cristãos. A Christianity Today teve sua origem no desejo profundo de apresentar o cristianismo histórico à geração atual. Desprezado, diminuído, distorcido, o cristianismo evangélico precisava de uma voz clara para falar com convicção e amor e para manifestar sua verdadeira posição e a sua relevância diante das crises mundiais. Uma geração inteira cresceu sem conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã, ensinadas na Bíblia e expressas no credo das igrejas evangélicas históricas. O liberalismo teológico não conseguiu suprir as necessidades morais e espirituais das pessoas. Hoje em dia, sua pregação e teologia não atraem nem as pessoas comuns, nem os intelectuais. Na maioria das vezes, tudo o que ele tem a oferecer é especulação vazia, que não resolve nem os problemas individuais, nem os dilemas da sociedade. Para o pregador, o retorno à pregação genuinamente bíblica representa uma infindável fonte de sabedoria e poder. Para o leigo, esse mesmo livro é a luz para a caminhada da vida, o registro deixado pelo único ser capaz de suprir todas as nossas necessidades e agora, por toda a eternidade. O Ministério Christianity Today continua acreditando que a solução para toda a confusão teológica que existe no mundo está em Cristo e nas Escrituras. Existem evidências de que um número cada vez maior de pessoas está reencontrando sua fonte de autoridade e poder na palavra de Deus. Muitas dessas pessoas que buscam a verdade não sabem que existe um grupo cada vez maior de acadêmicos e estudiosos evangélicos espalhados pelo mundo. Nas páginas da Christianity Today, escritores e líderes cristãos expõem e defendem as doutrinas básicas da fé cristã com uma erudição reverente a Deus e sem perder de vista a aplicação prática às necessidades desta geração. Todo o corpo editorial da Christianity Today aceita sem reservas a total confiabilidade e autoridade da palavra de Deus escrita. É convicção de que todos que as escrituras ensinam a doutrina da inspiração plenária. Essa doutrina foi muitas vezes distorcida e mal compreendida. A afirmar e esclarecer o conceito bíblico de inspiração é um dos objetivos da revista. O conteúdo do cristianismo histórico é continuamente apresentado e defendido. Entre as doutrinas claras que a revista enfatiza estão as de Deus, de Cristo, do ser humano, da salvação e dos últimos tempos. Os maiores eruditos modernos reconhecem o importante papel da doutrina na vida moral e espiritual. Essa ênfase é incentivada nas páginas da Christianity Today. O verdadeiro ecumenismo é promovido através do ensinamento neotestamentário da unidade dos crentes em Jesus Cristo. A manifestação exterior da unidade do corpo não tem chance de sucesso, se não existir a unidade que só o Espírito Santo pode realizar. A unidade permanente baseia-se numa mesma fé, numa autêntica esperança e no poder regenerador do amor cristão. A estabilidade e a sobrevivência nacional dependem de qualidades espirituais e morais duradouras. Dizer que o avivamento é a solução para os problemas do país pode parecer uma afirmação simplista diante de tão complexa situação. No entanto, tanto políticos quanto teólogos percebem que a solução fundamental para a crise mundial é teológica. A revista Christianity Today enfatiza o impacto que o evangelismo tem na vida cotidiana. A Christianity Today aplica a revelação bíblica à crise social contemporânea, apresentando as implicações da mensagem do Evangelho em cada área da vida. Esse é um ponto em que o fundamentalismo falhou muitas vezes, assim como os teólogos e os estadistas. Os cristãos comuns também estão percebendo que a solução para os muitos problemas políticos, econômicos e sociais é de natureza teológica. Eles estão buscando orientação na igreja cristã e estão procurando uma demonstração de que o Evangelho de Jesus Cristo é uma força vital e transformadora. Temos a convicção de que acadêmicos evangélicos e consagrados a Deus podem fornecer provas concretas e soluções estratégicas. Estamos cientes de que a moderna teoria científica tem um efeito desagregador sobre a religião. Para combater essa tendência, a revista mostra a identidade entre a revelação divina na natureza e nas escrituras. 3 anos num seminário teológico não são suficientes para preparar totalmente um estudante para o exercício do ministério. A Christianity Today procura complementar o treinamento recebido no seminário através de recursos auxiliares, com ajuda para a preparação de sermões, aconselhamento pastoral e resenhas de livros elaborados por importantes pastores e estudiosos. A interpretação das notícias assume uma importância crescente na atual situação mundial. Por isso, temos correspondentes familiarizados com a situação local, tanto nos Estados Unidos quanto em outras regiões do mundo. Através dos relatórios enviados por eles, a Christianity Today procura fornecer a seus leitores um panorama abrangente e relevante dos movimentos religiosos e da vida diária ao redor do mundo. Embora ressalte os principais pontos dos credos históricos, a revista procura evitar diferenças denominacionais que possam gerar polêmicas. Nós não nos preocupamos em abordar personalidades ou problemas e conflitos particulares de cada uma das várias denominações. Entretanto, se essas questões forem realmente importantes, são apresentadas de forma objetiva. A Christianity Today colabora numa era de problemas e oportunidades ímpares para a Igreja, com a firme convicção de que a fé evangélica histórica é crucial para a vida da Igreja e das nações. Cremos que o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que as necessidades básicas da ordem social precisam ser resolvidas primeiramente na redenção do indivíduo, que a Igreja como um todo e cada crente em particular tem a responsabilidade vital de serem sal e luz no mundo decadente e cada vez mais mergulhado em trevas. A revista Christianity Today continua a se dedicar à apresentação da racionalidade e da eficácia do Evangelho cristão, crendo que uma multidão de verdadeiros cristãos, cuja fé foi enfraquecida, está buscando ardentemente uma fé pela qual possa viver e uma mensagem para proclamar. Fazemos isso com um genuíno amor cristão por todos aqueles que discordam de nós e de quem podemos sentir-nos inclinados a discordar, e com a certeza no coração de que só o Espírito Santo de Deus pode gerar um testemunho eficaz para si mesmo.